Dizem que o medo é aquilo que nós não conhecemos. Temos medo daquilo que nós desconhecemos. E só para a gente ilustrar sobre alguns medos, porque são muitos, os principais talvez, de que todos nós temos alguns, e as pessoas que nós conhecemos também têm, o medo da morte, o medo de ficar sozinho, o medo de perder emprego, o medo financeiro, de ficar sem dinheiro, o medo de ser excluído do grupo que tu pertence, o medo do abandono, o medo da solidão. São um pouco diferentes, mas no fundo eles acabam denotando a mesma coisa. O medo da doença, o medo da dor, o medo das derrotas. Algumas pessoas, ou melhor, muitas pessoas, têm medo dos espíritos. Quando se fala espírito, as pessoas arregalam os olhos. Se nós observarmos esses medos e outros todos que existem, a gente vai observar que a causa primeira deles é uma só: é o orgulho. Porque, além do desconhecido, é óbvio, eu tenho medo daquilo que me atinge, mas me atinge de uma forma que eu não consigo controlar. Eu não consigo, às vezes, controlar a doença. Eu tenho medo dela, porque apesar de todos os recursos, ela me deixa subjugado. A dor, então, nem se fala. Nós fazemos de tudo para não experimentar a dor. E através desse tudo, a gente faz muitas coisas erradas. Então, por isso que eu digo que a origem está bem aqui dentro de nós, o nosso orgulho, que acaba se manifestando de formas dissimuladas no acontecimento que a vida vai proporcionando a nós. Os medos, eles têm origens, se nós formos pensar assim, de uma forma bem didática, os medos instintivos, que é aquele medo básico, o medo natural, é o medo que faz com que a gente preserve a vida. Através desse medo normal, a gente se mantém vivo, senão a gente se arriscaria a tudo. E o objetivo é que nós nos mantenhamos vivos. Tem o medo racional, que é um medo que ele vem da nossa memória, seja ela consciente ou inconsciente. São os nossos traumas, são acontecimentos que a gente às vezes não consegue notar de onde eles vêm, porque são de outras vidas. Os medos de altura, medo de água. Então a gente não consegue, a gente tem fobias com determinadas coisas. Os medos repassados. Quem já não ouviu uma criança sendo repreendida pelos pais, colocando medo nela, dizendo, ó, se tu fizer isso, o diabo vem puxar tuas pernas, ou fulano de tal, criando um medo. É, a educação através do medo. Outros medos, que são as superstições que nós temos, nós não sabemos por quê, mas nós não fazemos tal coisa. O medo de uma relação que não deu certo, e a gente tem medo de tentar uma nova, porque aquela experiência nos provocou um modelo fracassado. E talvez o pior de todos esses medos é o medo imaginário, porque ele fica aqui dentro. A gente começa a cultivar medo de coisas que não existem, que podem vir a acontecer, mas a grande probabilidade é que não aconteçam nunca. É bem diferente daquele medo real que eu falei no início, que é a preservação da vida. O medo imaginário, ele faz com que a gente comece, se a gente não cuida, a gente comece a alimentar ele, e isso se torna um transtorno com o qual a gente não consegue conviver. A gente se limita de tudo que nos circula pela incapacidade de enfrentar essas situações. Então, eu falei, aumenta, né? O que a gente deve fazer quando a gente sente medo? Se a gente consegue identificar se esse medo não é um medo real, que realmente vai causar alguma coisa, a gente tem que procurar, de forma racional, enfrentar a situação. Porque eu falei, os medos são muitos. Nós temos medo de tudo, medo de conversar com uma pessoa. Nós gostamos às vezes de alguém e temos medo de conversar com essa pessoa pelo medo da rejeição que aquilo pode causar. Então nós não vivemos. O medo impede a gente de viver. Nós nos aprisionamos dentro de nós mesmos. E através dessa postura, nós vamos como que... É como se fosse uma implosão, né? Nós vamos entrando cada vez mais dentro, vamos nos apequenando e vamos nos limitando em tantas coisas que a gente poderia fazer. Se a gente pensar, pelo menos eu penso nisso, quantas coisas a gente deixa de fazer por causa do medo? Várias dessas coisas, talvez a maioria delas, são coisas muito simples, muito normais, e que pelo medo de errar, pelo medo de um resultado negativo, a gente não faz. Através disso a gente se coloca numa situação de não experimentar e não receber aquilo que a gente faria, né? O resultado daquilo, a experiência que aquilo poderia desenvolver em nós. E nós somos feitos de experiências. Cada um de nós hoje é um acúmulo das suas experiências, das suas vidas. Por isso que nenhum de nós é igual, porque cada um passou por situações diferentes. Mas dentro dessa situação, o medo ele é uma emoção. E a vida é feita de emoções, diversas emoções. Algumas positivas, outras negativas. As emoções positivas, por exemplo, a felicidade, a paz, a alegria, ela vem da onde? Ela vem do amor. Porque quando a gente se coloca numa postura ativa perante a vida, nós estamos demonstrando amor. Não aquele amor comum que a gente fala tanto, né? Mas o amor no sentido de viver. As emoções negativas, elas são, poderíamos dizer, a questão da culpa, o ódio, a própria ansiedade, um dos males do século, a depressão. Elas vêm desses medos que nós temos de muitas vezes nos depararmos com várias situações. Então, para a gente pensar, né? O que, que a gente de repente está cultivando mentalmente? O amor ou o medo? Um abre, o outro fecha. Os cuidados são diferentes dos medos. Cuidado é diferente de medo. Cuidado a gente deve ter, talvez com tudo. Mas não é por isso que a gente vai se isolar do mundo e, pior, se isolar das pessoas. Mas então, como fazer, né, para vencer esses medos? Eu já disse, né, a gente tem que enfrentar eles. Enfrentar porque muitas vezes as coisas são pequenas e a gente, quando não enfrenta, elas vão crescendo. Elas vão ficando maiores perante a nossa imaginação. Até um ponto que a gente realmente não consegue se defrontar com elas. Então, enfrentar. O que, que pode acontecer numa postura bem ativa quando eu enfrento uma situação? O máximo que pode acontecer é não dar certo. Então eu já sei uma das respostas, mas eu não sei a outra, o que ela pode provocar de bem-estar, de satisfação, de aprendizado, de vivência. É isso que muitas vezes a gente está negando, né? Mas além disso, como fazer para que eu enfrente isso? Porque parece fácil falar, né? Enfrentar é simples, mas e fazer? Chega naquela hora, começa a dar um ataque cardíaco na pessoa, o corpo começa a reagir a essa situação criada mentalmente. Como fazer? A gente sabe que a fé e o conhecimento pelas leis naturais, das leis divinas, elas nos orientam na nossa caminhada. Porque a fé não pode ser uma fé cega, uma fé que simplesmente diga que tudo vai dar certo. Não, ela tem que dizer para nós por que que as coisas tendem a dar certo. Por um movimento lógico de atividades, as coisas tendem a funcionar dessa maneira. Então nós nos colocamos numa posição de novo ativa perante o mundo, porque o mundo é movimento, é ação, é atitude. E quando a gente faz isso, nós estamos nos colocando nesse sentido da vida. É como se fosse um rio, né? O rio não para, o rio corre. E ali dentro tem vida. Vida a todo o momento. Mas além dessa postura de fé e de conhecimento, puxando já um pouco para o nosso lado, a questão espírita, ela nos esclarece muitas coisas. O próprio Espiritismo, dentro dos seus livros básicos, ele nos mostra que tudo tem um porquê. Nada acontece na nossa vida por acaso. Não existe essa questão de fatalidade. Ah, eu estava num lugar onde caiu um negócio na minha cabeça, ou eu estava perto de uma pessoa e me contaminei. Se fosse assim, aconteceria com todo mundo, e não só com alguns. Então, a gente começa a perceber através do estudo que, como tudo está encadeado, a questão da nossa responsabilidade sobre tudo que acontece comigo, ela é totalmente minha. Os fatos, a gente sempre diz isso, né? Os fatos, eles não são nem bons nem ruins. Quem dá essa qualidade somos nós, através dessas nossas experiências acumuladas, que algumas coisas a gente não gosta, algumas a gente já superou, então a gente nem acha que são ruins. Os fatos são. Então, à medida que eu vou me defrontando com eles durante a vida, eu vou aprendendo, eu vou lidando, eu vou sendo ensinado. A vida é uma grande escola, e nós somos alunos, e ao mesmo tempo professores, né? Nós estamos sempre, através das nossas atitudes, nossos exemplos, nós estamos mostrando para outros que aquilo é possível. Quantas pessoas já fizeram isso para nós? Já foram os nossos exemplos, os nossos guias? A gente fala todos os dias de Jesus, que é o nosso maior. As palavras dele, ainda hoje, a gente está tentando entender o que significam. Palavras tão simples, mas que são difíceis da gente exercitar por causa dos nossos medos. Quando ele diz em várias passagens lá que a doutrina dele é uma doutrina de amor, que nós temos que simplesmente deixar tudo e seguir essa doutrina. É difícil, né? Deixar tudo, mas eu gosto desse tudo. Como é que eu vou fazer para deixar isso? Então a gente tem que aprender, e também a gente repete isso insistentemente, que tem muita coisa que eu gosto, mas que não me faz bem. Então eu tenho que, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, abrir mão dessas coisas que eu gosto e que não me fazem bem, para começar a trazer para dentro de mim coisas que me façam bem, coisas que sejam mais essenciais para o meu ser. Porque o corpo que a gente dá tanto cuidado, valor ele tem e deve ser cuidado, mas a gente dá em demasia mais ao corpo do que ao espírito. E o corpo ele vai enfraquecendo com o tempo. Ele é um instrumento para uma jornada, para um período. Um instrumento grandioso, mas que é só por um tempo. E a gente vai perder ele, vai devolver ele para a natureza. É esse o sentido de tudo, né? Tudo está interligado e tudo está num caminho só. Quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a iluminar o nosso ser. A metáfora da luz e a metáfora do desconhecido, né? Quando a gente diz que o medo é o desconhecido, jogar luz, tanto a luz física quanto aquela luz da metáfora, de clarear questões que não são bem compreendidas. Isso faz toda a diferença. Se a gente pensar, quando a gente era pequeno, a gente tinha outros medos que hoje já não temos mais. Então, que a gente possa, às vezes, um pouco de medo, mas mesmo assim, ir em frente, continuar, seguir, enfrentar. Porque é disso que a vida é feita, de oportunidades que estão esperando apenas que a gente dê a mão para elas e siga em frente.